mar do sono, navegando em ondas de calma. Feche os olhos, respire profundamente e solte o ar bem devagar. Sinta o corpo começar a relaxar, o peso do dia se dissolvendo. Deixe que a respiração encontre um ritmo natural, tranquilo, como o vai e vem das ondas do mar. Agora é o momento de cuidar de você, de simplesmente descansar. Perceba o seu corpo apoiado, seguro. Comece soltando os músculos da testa. Relaxe os olhos, a boca, o pescoço. Deixe os ombros descerem suavemente. Sinta o ar entrando e saindo do peito, como uma maré suave. A cada inspiração, o corpo recebe paz, e a cada expiração, ele solta o cansaço. Agora sinta o relaxamento descendo pelos braços, pelas mãos, até os dedos e pelas pernas. Até os pés. O corpo está leve, como se flutuasse. Agora imagine que você está à beira do mar. A noite caiu. A lua se reflete sobre as ondas, criando um brilho prateado na água. O som do mar é constante e hipnótico. As ondas vêm e vão lentamente. Você sente a areia sob os pés, fresca, macia. E o vento suave toca o seu rosto. Você começa a caminhar devagar, seguindo o som das ondas. A cada passo, sente o corpo ficando mais leve, mais calmo, mais livre. Agora você se deita sobre as águas calmas. O corpo flutua com facilidade. A água morna envolve e embala você, para frente e para trás. Como um balanço tranquilo, como se o próprio mar o ninasse. Sinta o ritmo das ondas sincronizado com a sua respiração. Inspire, a onda vem. Expire, a onda vai. Tudo está em harmonia, você, o mar, o céu. Tudo se funde num só movimento de calma e paz. Agora deixe que o corpo descanse completamente. A mente está silenciosa, a respiração lenta e suave. Você se sente envolto por uma luz azulada. Ela traz segurança, conforto, tranquilidade. Deixe-se embalar pelas ondas do mar. Sinta que cada movimento leva mais fundo, para dentro de um sono leve e restaurador. Não há nada a fazer, apenas deixar-se ir, como uma concha levada pela maré. O mar continua a embalar você. A lua observa lá do alto e tudo está em paz. Seu corpo descansa, sua mente repousa, seu coração está tranquilo. Durma. Deixe o sono vir, como uma onda suave, que chega devagar e envolve você completamente. Boa noite. Durma em paz.